Essa é a rede Boa Nova de rádio. Em Guarulhos e Grande São Paulo. Rádio Boa Nova, ZYK591. Em AM, 1450 kHz. Em Sorocaba e região sudoeste. Rádio Boa Nova, ZYK669. Em AM, 1080 kHz. Em Juazeiro e Petrolina, Rádio Cidade, ZYK870, em AM 870 kHz. Em Santo Tomé, na Argentina, em São Borja, Rio Grande do Sul, FM 92,1. Em nosso site, radioboanova.com.br e pelo aplicativo Rádio Boa Nova Guarulhos. Rede Boa Nova de Rádio. Agora, Saúde no Terceiro Milênio. Apresentação, Rosali Andrade e Wagner Gabriel. Muito bom dia, queridos amigos da Rede Boa Nova de Rádio, do mundo maior.